Seção 10 de Contos Seletos das Mil e Uma Noites, de Carlos Jansen. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Jefferson Azevedo. Simbá, o Marujo, Parte 1. Existia em Bagdá um mariola que passava a vida miseravelmente, oprimido pelo trabalho e pelas privações. Um dia de calor sufocante levava nos ombros pesada carga de um extremo da cidade a outro. Já havia vencido uma boa distância quando chegou de fronte de uma casa de opulenta aparência na qual se dava festa ruidosa, a julgar pelo som da música e pelos alegres cantares que passavam pelas janelas abertas. E não era só o ouvido do Mariola Yusuf que se achava excitado pelas manifestações festivas. Gozava o olfato também os aromas agradáveis de manjares esquisitos e deliciosos. Parou, pois, Yusuf, descansou sua carga debaixo de uma das janelas abertas e, dirigindo-se a um criado encostado à porta da entrada, perguntou-lhe quem habitava aquela formosa casa. Deitou-lhe o criado um olhar desdenhoso e disse-lhe: "Pouco conheces a cidade se não sabes que aqui mora Simbá, o opulento marujo que cruzou todos os mares do mundo juntando em suas viagens tesouros incalculáveis." Era certo que Yusuf já ouvira falar de Simbá, porque nos corrilhos das ruas muitas coisas se diziam do ricaço, contando-se as aventuras as mais inverossímeis. Agradeceu ao criado e voltou junto de sua carga para alçá-la e continuar o seu caminho. Olhando, porém, os objetos pesados que tinha de transportar, veio a comparar insensivelmente a sua triste sorte com o quinhão brilhante de Simbá, e grande amargura apoderou-se dele, a ponto de exclamar em voz alta: "Que diferença entre os destinos dos mortais! Muito me custa adquirir um miserável pão de cevada para mim e meus filhos, ao passo que Simbá, o ricaço, pode gastar somas enormes para viver em opulência e alegria, sem preocupar-se do futuro. Por que estou eu condenado à miséria, e como mereceu ele sorte tão feliz? Tenho que estafar-me desde o romper do dia até a alta noite, enquanto que ele se deleita sem cessar." Entregue a estes tristes pensamentos, Yusuf viu aproximar-se um criado, que lhe fez uma grande reverência e lhe disse: "Meu amigo, manda-o chamar meu amo. Se aceito o seu convite, queira acompanhar-me." Yusuf, cuja curiosidade se achava singularmente excitada por este chamado, seguiu o criado, que o guiou, passando por vários formosos aposentos, até a sala de jantar, onde, em redor de uma mesa coberta de variadíssimos manjares, se achava reunida esplêndida roda de cavaleiros presidida pelo dono da casa. Era simpático o aspecto de Simbá. Opulenta barba branca caía-lhe ao peito, despediam os olhos raios benevolentos e na testa brilhavam-lhe sabedoria e nobreza. Chamou Yusuf ao seu lado, ordenou a um criado que chegasse um assento e trouxesse um talher e obrigou o Mariola a banquetear-se à sua direita. Muito perplexo sentiu-se no primeiro momento o mísero trabalhador em roda tão seleta. Vendo, porém, que reinava o maior abandono nesta festa e que ninguém o olhava com desdém, cobrou ânimo e comeu com grande prazer. Havendo satisfeito a vontade de comer, ouviu a voz de Simbá, que lhe perguntava carinhosamente: "Como te chamas e quem és, irmão meu?" "Senhor", respondeu o pobre sem hesitar, "sou Yusuf, o Mariola." "Muito bem. Desejava agora que me repetisses as palavras que há pouco proferiste na rua." O fato era que Simbá havia ouvido pela janela aberta a triste exposição do Mariola, em consequência do que o havia mandado chamar. Yusuf, porém, sentiu-se muito constrangido ao ouvir o convite de Simbá e não se animava a falar. "Não tenhas pejo de tuas palavras, amigo", disse o ricaço. "Não conhecias os perigos e privações ligados às minhas viagens e pensaste que eu era um dos felizes mortais que adquiriram fortuna dormindo. Assim era fácil magoar-te, comparando a tua sorte com a minha. Escuta, porém, quero contar-te o que tive de sofrer antes de chegar a bom porto. E, de certo, não continuarás a invejar-me. E também vós, meus irmãos", continuou ele, dirigindo-se aos seus convidados. "Não desgostareis de ouvir a minha história, que encerra bem boas lições." E ordenando aos criados que levassem a carga de Yusuf ao seu destino, começou assim: "Quando meu pai morreu, era eu um jovem de 18 anos, muito inclinado aos prazeres. Com a herança que me coubera, vivi durante um ano entregue aos deleites, sem lembrar-me do futuro, banqueteando-me francamente com amigos e conhecidos, e não poupando a bolsa que sem cessar se abria. Mas, por fim, veio a saciedade a abrir-me os olhos e compreendi que podia empregar mais utilmente os restos de minha fortuna, infelizmente já bem reduzida. Mandei vender os meus trastes e, com o produto, comprei um variado sortimento de mercadorias. Consultei alguns negociantes que haviam sido amigos de meu pai e todos aconselharam-me que embarcasse e tentasse fortuna em países longínquos. Aceitei o conselho e fui a Balsora, onde encontrei um navio prestes a suspender o ferro. Embarquei-me com muitos outros mercadores e partimos. De uma ilha passávamos a outra e em todas soube aproveitar tão bem o ensejo que a minha fortuna crescia a olhos vistos e já podia pensar em voltar a Bagdá e viver tranquilamente dos meus lucros. Um dia chegamos a uma ilha muito grande que parecia inabitada. Só se viam na praia algumas árvores carregadas de frutos. Como há muito não pisávamos terra firme, despertou-se-nos a vontade de desembarcar e de comer daqueles frutos que tão deliciosamente se nos mostravam. Deitou-se o ferro, armou-se um escaler e fui à terra com alguns dos meus companheiros. Cansado do passeio na praia, sentei-me à margem de um regato cristalino, puxei das provisões e pus-me a comer. Enquanto os meus companheiros corriam de um lado a outro, colhendo flores e apanhando frutas, senti-me preso de grande cansaço e, de repente, adormeci. Durante meu sono, sem dúvida, haviam dado do navio sinais de partida. Os meus companheiros se haviam embarcado sem dar por falta de mim. Quando acordei, não vi mais ninguém. Pus-me a gritar, mas, aterrorizado, vi o nosso navio afastar-se à força de velas e desaparecer no horizonte. E com ele se foi a minha última esperança de salvação. Consternado, atirei-me ao chão, arranquei os cabelos e rasguei a roupa. Por fim, desmaiei de desespero. Quando tornei a mim, recuperei um pouco de ânimo e resolvi dar algum passo para melhorar a situação. Trepei em uma árvore para ver ao longe, mas não descobri vestígio algum de habitantes humanos. Bem ao longe, entretanto, vi uma coisa branca que eu não podia explicar. Desci do pau para examinar aquele objeto de mais perto. Quando aproximei-me, vi que era uma espécie de bola branca que podia ter de circunferência pelo menos uns 60 pés e parecia feita de uma massa calcária. Ainda estava cogitando no que vinha a ser quando, de repente, o céu toldou-se. Uma nuvem imensa vinha voando em direção a mim, que achava-me perto da bola. Por fim, descobri que aquela nuvem era o pássaro monstro que os marítimos chamam roca e a bola devia ser um ovo do mesmo. E, com efeito, assim era. Depressa agachei-me a um lado do ovo, desceu o pássaro e cobriu com seu corpo gigantesco o meu esconderijo. Ao alcance da minha, não achava-se a sua perna direita, que era mais grossa que o tronco de um carvalho secular. Permaneci bem quieto, ousando apenas respirar, porque o caso não era de brinquedo. Se o Roca me descobrisse, ter-me-ia engolido como um galo engole um grão de milho. Não se preocupou, porém, de minha pessoa, e serenando um pouco meu ânimo, veio-me uma ideia singular. Se me atasse ao pé do Roca, talvez este me levasse pelos ares até o continente. Desde logo assustei-me deste pensamento atrevido, mas a tentação crescia de momento a momento. A execução foi-se me afigurando muito fácil, e por fim de contas só podia perder a vida, perigo que corria também na ilha. Resolvi então pôr mão à obra. Desenleei o longo xale que trazia na cintura, atei-o com grande precaução na perna do pássaro e depois ao redor do meu corpo. Era este xale de um tecido muito forte. Não havia perigo de romper-se, contudo esperei ansiosamente amanhã. Rompeu o dia e acordou-se o Roca. Limpou as penas e de repente subiu, voando até a região das nuvens. E eu, pendurado a uma de suas pernas, sem lhe dar pela coisa, porque é tão forte este pássaro que de uma vez pode suspender dois elefantes, navegava eu, pois, no mar etéreo, e sentia calafrios quando olhava para o abismo. Pouco a pouco, porém, familiarizei-me com a situação e comecei a achar gosto na viagem, que ia por cima de montes e vales, de terras e mares, com rapidez vertiginosa. Afinal, principiamos a descer tão repentinamente que quase sufoquei. Sentindo, porém, terra, desatei depressa o meu xale e acertadamente andei, pois que o pássaro Roca, depois de agarrar uma cobra gigantesca, com ela tornou a elevar-se aos ares. Dei, então, graças a Alá, Pus-me de pé e deitei os olhos ao redor de mim. Pouco consoladora foi a descoberta que fiz de achar-me em um vale profundo, cercado por todos os lados de rochedos empinados, sem vestígio de senda alguma pela qual pudesse salvar-me. Contudo, não desanimei. Acabava de escapar tão milagrosamente de perigo tamanho que não duvidei um só momento da minha boa estrela. Dei em caminhar pelo vale e vi por todos os lados pedras e pedrinhas pontiagudas e muito brilhantes. Levantei uma destas pedras e, olhando-a com atenção, reconheci um brilhante da água mais pura. Soltei gritos jubilosos porque compreendi que me achava no célebre Vale das Pedras Preciosas e que não podia deixar de ser salvo pelos mercadores que costumavam vir explorar esta mina a céu aberto por um meio bem engenhoso. Levam tropas de bois à beira do abismo. Aí matam as reses e atiram os pedaços ao fundo do vale, onde muitas das pedras preciosas penetram na carne fresca. Grande número de águias que habitam os píncaros dos rochedos se atiram à carne, que suspendem nas garras para levá-la aos seus ninhos. Quando os mercadores vêm reaparecer as águias com a sua presa, soltam grande gritaria e agitam matracas, assustando os pássaros, que deixam cair a carne e, com ela, os diamantes que são recolhidos pelos mercadores. Neste ardil baseava a esperança de salvar-me. Entretanto, era mister descobrir um abrigo para a noite, porque o vale era habitado por um grande número de serpentes enormes, que só depois de escurecer saem das suas tocas, porque de dia têm medo do pássaro roca. Procurei e achei uma pequena gruta, na qual cabia justamente o meu corpo. Agasalhei-me, restaurei-me com os víveres que ainda tinha no bornal, e ao cair da noite tranquei a entrada do meu abrigo com uma pedra grande, prevenção bem indicada, porque não tardou que uma serpente gigantesca metesse o focinho entre as frestas das rochas que me protegiam. Quando senti o hálito empestado do réptil, puxei da faca e dei tão valente talho na cabeça do agressor que apressadamente bateu em retirada. Por fim, surgiu o sol e seus raios afugentaram as serpentes. Saí da minha gruta e juntei no meu lenço uma coleção seleta dos mais formosos brilhantes e aguardei os acontecimentos. Passado algum tempo, vi aparecer no cume das montanhas vários homens, que por causa da grande altura em que se achavam, pareciam pigmeus, e imediatamente ouvi cair grandes pedaços de carne no vale. Corri a um dos pedaços maiores, alcei-o e atei-o com o meu xale nas costas, deitando-me depois de bruços no chão, onde permaneci silencioso, guardando no seio as minhas pedras preciosas. Daí a pouco, ouvi o sussurro das asas e os gritos rouquenhos das águias que se atiravam à carne. Uma das maiores suspendeu-me nas garras e rapidamente levou-me ao cume da montanha e diretamente ao seu ninho, apesar dos gritos proferidos pelos mercadores. Um destes, porém, não querendo perder as pedras que a águia havia trazido junto com a carne, pôs-se a trepar pelos rochedos e penetrou no ninho da ave de rapina, onde com grande espanto descobriu uma cara humana. — Vieste para roubar as pedras que de direito me pertencem? — exclamou o homem quando me viu. — Engana-se muito, amigo meu — respondi-lhe. — Ajude-me a sair desta situação e dar-lhe-ei pedras como nunca as viu. O mercador auxiliou-me e em poucos momentos nos achamos na roda dos outros, onde contei as minhas aventuras que causaram um espanto geral. Ofereci depois ao meu salvador o lenço com os meus diamantes para que escolhesse os que fossem do seu agrado. O bom do homem, porém, contentou-se com um só, e mostrou que, apesar de modesto, sabia escolher bem, porque esta pedra dava-lhe para viver até o fim da existência farta e opulentamente. Logo que os mercadores fizeram a sua colheita e esgotaram a sua provisão de carne, principiamos a retirada, percorrendo grandes florestas e elevadas serranias, combatendo animais ferozes e correndo muitos outros perigos antes de alcançar o torrão natal dos mercadores, sendo, porém, tão felizes que nenhum de nós perdeu a vida. Permaneci por algum tempo na terra dos meus amigos. Depois embarquei-me com os meus bens em um navio que seguia para Balsora. Tive rápida e boa viagem, e voltei a Bagdá, onde vivi mais de um ano tranquilo e feliz, distribuindo parte das minhas riquezas aos pobres, e do que me sobrava poderia ter levado durante 200 anos uma existência magnífica e deslumbrante. Terminou assim a minha primeira viagem, e hás de confessar, Yusuf, que bastante trabalho me custou a fortuna que durante essa excursão adquirira. Calou-se Simbar e levantou-se da mesa. Mandou dar 100 sequins ao Mariola e convidou-o para ouvir no dia seguinte a narração da segunda viagem. No outro dia, no banquete de Sinbad, coube ainda o lugar de honra a Yusuf, já bem vestido, graças ao mimo do anfitrião. Depois da comida, Sinbad continuou a narração das suas aventuras do modo seguinte. Cedo cansei-me da vida inativa, e de novo senti-me devorado pela sede de viajar. Coloquei parte da minha fortuna em bens de raiz e converti o resto em mercadorias, com as quais embarquei-me junto com muitos outros negociantes. Durante o primeiro tempo, a viagem foi feliz em todos os sentidos. Em qualquer parte onde aportávamos, fiz ótimos negócios, e já podíamos cuidar da volta, quando em alto mar nos assaltou tempestade tão horrível que julgávamos haver chegado o último momento de nossa existência. Graças à perícia do comandante, porém, lutamos vitoriosamente contra os elementos, e quando cessou o mau tempo, ancoramos entre duas ilhas para reparar as avarias que havíamos sofrido. Mal estava seguro o ferro no fundo do mar, quando vimos em uma das ilhas grande movimento, parecido com o remeximento de um imenso formigueiro. Chamada a atenção do comandante, mostrou este o rosto transtornado. — Ai de nós! — disse. — Viemos dar entre as ilhas dos anões e dos gigantes. Aquele grande movimento é produzido pelos anões, que já nos descobriram e não tardarão em visitar-nos. Cuidado em não ofender algum deles. Ficaríamos perdidos, sem dúvida alguma. Quanto às nossas mercadorias, desde já podemos dizer-lhes adeus. Enquanto o capitão assim falava, a horda felpuda dos anões atirou-se a nado, escalou o nosso navio como um vendaval e, sem ligar-nos a menor importância, desceu aos porões onde se achavam as nossas cargas. Ao voltar, traziam cara alegre, porque a riqueza dos nossos bens os havia posto de bom humor. Não obstante, os anões atiraram-se primeiro à tripulação e depois a nós, e com uma agilidade incrível, nos arrojaram todos ao mar. Que havíamos de fazer? Nadamos em direção à Ilha dos Gigantes e, alcançando felizmente a praia, que não demorava longe, nos sacudimos como rafeiros molhados, não podendo deixar de rir do modo expedito com o qual os anões ladrões nos haviam despachado do navio. E, contudo, a nossa situação não era para risadas. Os anões cortaram as amarras, conduziram o navio à sua ilha e vimos ainda com que avidez desembarcavam as nossas mercadorias. Em seguida, nos dirigimos ao interior da ilha, em busca de socorro, visto que nos achávamos completamente desprovidos de víveres. Ao galgar uma eminência, vimos a pouca distância uma casa de proporções tão enormes que logo coligimos que devia ser a habitação de um dos gigantes povoadores da ilha. Assaltou-nos o susto. Mas que havíamos de fazer? Perdidos por perdidos, sempre valia a pena tentar a fortuna. Dirigimos os passos àquela casa e entramos por uma porta tão alta que por ela o mastro principal do nosso navio podia ter passado. Tudo no interior da casa guardava as mesmas proporções, e horripilados pensamos no monstro que devia habitar ali. Por enquanto, porém, achava-se ausente, e com grande apetite caímos em uns pratos de assados e guisados que encontramos na cozinha. Mal havíamos saciado a fome quando ouvimos no exterior um ruído parecido com o ribombar do trovão. Um de nós saiu para indagar do tempo, mas voltou logo, tremendo de susto. — É o gigante que chega! E aquilo que pensávamos ser o trovão apenas era um espirro do monstro! Apoderou-se de nós o verdadeiro terror, e nos escondemos todos debaixo do fogão, esperando que o gigante não desse com o nosso esconderijo. Chegados uns aos outros e mal nos atrevendo a respirar, ouvimos os passos tremendos do gigante que se dirigia à cozinha. Era realmente um gigante, e dos mais altos, porque uma torre de igreja comparada com ele parecia um pigmeu. O cabelo cor de fogo eriçava-se-lhe na cabeça como barras de ferro candente. No meio da testa, um olho do tamanho de um prato reluzia como uma brasa. As orelhas, como as do elefante, lhe caíam nos ombros, e os dentes saíam-lhe da boca como as defesas do javali. Era um monstro horripilante. Quando penetrou na cozinha, atirou-se ao assado, mas vendo-o dessalcado, berrou com voz aterradora. — Quem comeu minha carne? Ardia como um cometa o olho do gigante, e volvendo-se em sua órbita, parecia despedir fogo. Quase morremos de susto no nosso esconderijo. Durante alguns momentos, o gigante percorreu a casa em procura do ladrão da carne, mas como não o encontrasse, voltou para a cozinha e pôs-se a resmungar. De repente, alçou o nariz que se assemelhava à tromba do elefante e disse — Está me cheirando a carne humana! Fulminou-nos esta palavra porque compreendemos que já não podíamos escapar. E com efeito, o gigante dirigiu-se ao fogão, abaixou-se e descobriu-nos transidos de terror e desespero. — Olá! — disse o gigante. — Estão aí, meus ladrões da cozinha? Agora verão como lhes arranjo as contas! E puxou-nos um após o outro do nosso esconderijo, meteu-nos em uma grande gaiola pendurada na parede, fechou a porta e disse: — Hoje comerão o meu assado. Amanhã hei de comê-los assados! E foi-se embora. Passamos toda a noite tremendo de medo. Chegou a manhã e com ela o gigante. Abriu a porta da gaiola e tirou-nos para fora. Éramos uns 40 entre todos e passou-nos revista. Não lhe agradou o nosso aspecto. — Coisas ruins! — disse zangado. — É preciso cevá-los, porque assim ninguém os pode comer. Por fim, caiu-lhe nas mãos o nosso comandante, que era gordo e obeso. Alçou-o com dois dedos e, rasgando a boca em horrível risada, disse: — Ha, ha, ha, vá lá este bocado aceitável! E agarrando um espeto do tamanho de uma lança de carruagem, enfiou o pobre do capitão, apesar de seus gritos lamentáveis. Em seguida, o gigante atiçou um grande fogo, assou o capitão, segundo todas as regras da arte, regando-o frequentemente com manteiga até que estava bem tostado. Depois, tirou-o do fogo, deixou esfriá-lo um pouco e devorou-o com couro e cabelo. Não sobrou nenhum ossinho, e na cara do gigante lia-se o prazer que lhe havia causado este assado. Virando-se para nós, tristes testemunhas de cena tão horrível, o gigante disse: — Agora vou passear, e só de noite voltarei. Se não os achar aqui, hei de procurá-los e quebrar-lhes os ossos. Fugir não podem, porque o mar nos cerca de todos os lados. E ameaçando-nos com o punho, saiu, e em breve o perdemos de vista. Quando nos vimos sóis, os primeiros momentos foram dedicados às lamentações que nos arrancavam a triste sorte do capitão e a perspectiva de nosso próprio destino. Eu, porém, recuperei pronto o ânimo e disse: Meus companheiros, devemos armar-nos de coragem, tratar de aniquilar o nosso inimigo e escapar de suas garras. Eis aqui um projeto que pode salvar-nos. Desde já vamos aproveitar o tempo para construir umas jangadas com as ferramentas que aqui se acham. De noite, quando o gigante estiver dormindo, aqueceremos este espeto e furaremos o único olho do monstro. Assim ele não poderá perseguir-nos e embarcaremos na jangada. Mais vale afrontar o mar do que ficarmos expostos à sanha do gigante. Todos aplaudiram o meu projeto. Corremos à praia e trabalhamos tanto que o suor nos corria em grossas bagas. Mas tivemos a satisfação de ver pronta a nossa jangada antes do cair da noite. Escondemo-la entre a vegetação e fomos meter-nos debaixo do fogão, fingindo-nos adormecidos. Chegou o gigante e, vendo-nos tão quietos, disse: Deixá-los descansar, senão hão de emagrecer ainda mais. E atirando-se com grande ruído na cama, em breve roncou com tal estrondo que parecia um temporal. Neste momento propício, saímos do nosso esconderijo, pondo o espeto em um bom fogo, aquecemo-lo a grande temperatura. Depois, ajudado por um companheiro, levei o espeto para junto da cama e, zás, finquei-o no olho do gigante. Água e sangue respingou em nós, e a dor foi tão horrível que o gigante uivou de modo aterrador. Mas estava cego e não podia mais prejudicar-nos. Corremos à praia, embarcamos alguns víveres e ferramentas e soltamos a jangada, que bem depressa obedeceu às velas e ao leme, singrando o mar. Ainda de longe ouvíamos os berros do gigante. Vimo-lo também chegar à praia e arremessar ao acaso grandes pedras, mas nada mais devíamos temer do seu furor. Navegamos algum tempo à mercê de Deus, e o céu ouviu as nossas preces, porque no terceiro dia descobrimos terra. Era uma praia coberta de árvores frutíferas, onde aportamos, e quase loucos de alegria, abraçamos e nos felicitamos pela nossa salvação. Explorando depois o lugar, vimos que era uma ilha, muito abundante de frutas, e embora compreendêssemos a dificuldade de voltarmos à nossa pátria, pelo menos tínhamos a certeza de não morrer de fome. Fizemos algumas excursões para procurar um bom abrigo para a noite, e demos com uma gruta, cuja entrada era diminuta, mas que no interior formava uma bela sala bem enxuta. Quando veio a noite, entramos na gruta e fechamos a entrada com uma laje pesada, entregando-nos as doçuras do sono. Fui despertado por um ruído singular, que parecia produzido por lâminas de metal entrechocadas. Levantei-me e, indo espiar por uma fresta da entrada, vi uma serpente gigantesca, medindo bem 200 côvados e da grossura de uma árvore secular. O réptil, ao mover-se, agitava as escamas do seu corpo, que originavam o ruído de que falei. Veio farejar a entrada da gruta, deitando um hálito pestífero que quase me sufocava. Vendo que não podia entrar, a serpente empinou-se e pendurou-se com a cauda a uma palmeira, onde se embalou por algum tempo. De repente, veio a passar um grande elefante. A serpente lançou-se ao quadrúpede, enleiou-o e apertou-o de tal modo que quebrou-lhe todos os ossos. Depois cobriu-o com sua baba e assim, convenientemente preparado, principiou a engolir o elefante, a começar pelas mãos, e tragou-o todo. Depois desta refeição, caiu em um torpor semelhante à morte. Então despertei os meus companheiros, contei-lhes o que acabava de presenciar, e corremos todos com os nossos machados para dar cabo da serpente. Custou muito o ferro penetrar nas escamas, mas por fim conseguimos separar a cabeça do tronco, matando assim o único bicho pernicioso que encerrava a ilha, como depois verificamos. Passamos bem 6 meses nesta ilha, e já nos íamos familiarizando com a ideia de concluir ali a nossa vida, quando um dia avistei ao longe uma nuvenzinha branca, que ao aproximar-se distingui ser a vela de uma embarcação. Um navio! Este grito mágico reuniu depressa os companheiros na praia. Fizemos um grande fogo de lenha verde para produzir muita fumaça, e o nosso sinal foi visto de bordo, porque o navio tomou a direção da ilha, e pouco depois o capitão chegou com um escaler à praia. Passados os primeiros momentos de entusiasmo, contamos as nossas aventuras ao comandante, que se declarou pronto a receber-nos a seu bordo. E maior ainda foi a nossa alegria quando soubemos que seguia para Balsora. Ao cabo de algumas semanas, chegamos ao porto sempre bem tratados pelo capitão hospitaleiro, que nem sequer quis aceitar os nossos agradecimentos. Separei-me então dos meus companheiros, que nunca mais tornei a ver, e demorando-me alguns dias em Balsora, descendo uma vez ao porto, vi descarregar um grande navio, cujo comandante estava na praia recebendo os volumes e ditando os nomes dos proprietários a um caixeiro. De repente, ouvi pronunciar o meu nome, e encarando bem o comandante, reconheci nele o capitão do navio que, em minha primeira viagem, me havia deixado na ilha deserta, da qual me salvara o pássaro Roca. Quis experimentar a honestidade do homem. Aproximei-me e perguntei quem era o tal Simbá a quem pertenciam tantos volumes e caixões. Ah, meu senhor, respondeu o marítimo. Estas fazendas pertencem a um negociante que há tempos deixou-se ficar em uma ilha inabitada, onde provavelmente morreu. Quando conheci que não havia voltado com os companheiros, já era tarde. Não podia voltar, porque ventos e correntes de mar se opunham a isto. Só tempos depois pude aportar naquela ilha, e conheci então que o meu passageiro havia desaparecido sem deixar vestígio. Arrecadei as suas mercadorias e vou indagar dos parentes de Simbá para entregá-las. Vi que o capitão era homem de bem, e lhe perguntei: mas deveras não me reconhece? Fitou-me o marítimo atentamente, como quem quer recordar-se. Bastante havia mudado desde a minha primeira viagem, de modo que só depois de algum tempo o homem exclamou: Simbá! Simbá, o perdido! E abraçou-me cordialmente, derramando lágrimas de alegria. Porque, dizia ele, sempre arguia-me como culpado de sua morte, e muito me alegro ficar agora exonerado dessas acusações. E levou-me à sua casa, onde me ofereceu a mais sincera hospitalidade, restituindo-me todas as minhas mercadorias. Separamo-nos como bons amigos, e voltei a Bagdá ainda mais rico do que da primeira vez. Termina aqui a minha segunda viagem. Amanhã contar-lhes-ei a terceira, se for isto do seu gosto. Mandou dar outra vez a Yusuf 100 sequins, e o Mariola retirou-se satisfeitíssimo, e ansioso para conhecer o resto das aventuras do marujo. No dia seguinte, Simbá continuou nestes termos: apesar dos perigos que havia encontrado em minhas viagens, Não pude acostumar-me à vida sedentária. Todos os prazeres causavam-me tédio e, por fim, tornei a comprar grande sortimento de mercadorias, com as quais me embarquei em um porto da Pérsia, porque já desconfiava de Balsora como um ponto de partida malfadado. Saiu-me pior a emenda que o soneto, pois que esta terceira viagem foi ainda mais trabalhosa do que as primeiras. Não foi má ao começar. Bom tempo e ventos favoráveis amenizaram-nos os primeiros dias, mas de repente desencadeou-se uma tormenta horripilante que em poucos momentos nos levou todas as velas. Destroçou o leme e atirou com o nosso navio, ora para o ar, ora para os abismos profundos. Lutaram heroicamente o comandante e a tripulação, mas que podiam fazer contra os elementos enfurecidos? Uma onda mais encapelada que as outras alçou o navio e, ao retirar-se, fê-lo cair em um rochedo, onde completamente se despedaçou. Eu e alguns dos meus companheiros pudemos agarrar-nos nos destroços da embarcação, e com eles fomos arrojados a uma praia, onde por bastante tempo caímos desmaiados. Já era noite quando recuperamos os sentidos, e com eles despertaram-se as exigências do estômago. Aos parcos clarões do crepúsculo, debaixo das árvores da praia, colhemos algumas frutas de amargo sabor, com as quais ceiamos mal e minguadamente, e depois nos estendemos no chão, onde dormimos até o romper do dia, sem maiores incômodos ou moléstias. Despertados pelos raios do sol, deliberamos sobre o que devíamos fazer, e como vários de nós opinassem que seria acertado explorar o interior da ilha em busca de habitações humanas, dirigimos os passos a uma eminência, onde descobrimos bom número de choupanas, cujos tetos redondos como cúpulas se erguiam a pouca altura do chão. Encaminhando-nos para este grupo de casinholas, veio-nos ao encontro um bando de negros que nos acolheu com gestos amistosos. Mal, porém, estavam perto de nós, nos rodearam e, caindo-nos em cima com grande algazarra, ataram-nos as mãos nas costas e tocaram-nos para as suas habitações, onde fomos repartidos entre os nossos agressores. Coubemos, eu e alguns dos meus companheiros, a um negro alto e mal encarado, que nos levou à sua cabana, ameaçando-nos de morte se intentássemos fugir. Perguntou-nos se tínhamos fome, e ao ouvir a nossa afirmativa, foi buscar uma braçada de ervas que nos atirou aos pés. Repugnou-me tanto esta comida que não imitei o exemplo dos meus camaradas, que se haviam arrojado a comer como desesperados, e bem acertado andei, porque aqueles infelizes enlouqueceram e puseram-se a dançar com gestos desordenados e gritos espantosos. O nosso algoz, satisfeito de haver logrado seu intento, forneceu-lhes então comidas suculentas, para engordá-los depressa. E quando os desgraçados, que não faziam senão beber e comer, quase se afogavam na gordura, o negro desalmado puxou da faca, matou-os um após o outro, e manipulando-os como cevados, assou parte de suas carnes, fazendo do resto linguiças, presuntos e mantas de toucinho, que pendurou na fumaça da sua chaminé. Quanto a mim, que havia conservado a razão e com ela o meu corpo habitual, escapei à sanha do antropófago, porque pouco o tentava a minha magreza. Gozei de uma liberdade relativa, podendo ausentar-me às vezes dias inteiros sem despertar desconfianças. Aproveitei-me desta circunstância para estabelecer às escondidas depósitos de víveres suficientes para uma excursão de 15 dias. Receando, porém, a perseguição dos canibais, diferi a minha partida para a ocasião segura. Não tardou esta em aparecer. Provocados por um vizinho inimigo, partiram todos os guerreiros da nossa aldeia, ficando só as mulheres, as crianças e os velhos decrépitos. Deixei passar algumas horas depois da partida dos homens. Apoderei-me do melhor cavalo do meu algoz e, recolhendo os meus mantimentos, saí galopando do lugar, apesar dos gritos de raiva e espanto das mulheres que não me podiam vedar a fuga. Corri até de noite. Vendo então o meu cavalo cair de cansaço, penetrei em um bosque onde pernoitei bastante inquieto, pois que a cada momento julgava ouvir ruídos provenientes de perseguidores. No dia seguinte, continuei a viagem, e assim por diante, 10 dias seguidos, até que alcancei a beira do mar, onde encontrei grande número de homens brancos, ocupados em recolher pimenta e outras especiarias abundantes neste lugar. Acolheram-me muito bem, tratando-me com generosa hospitalidade, e grande foi a sua admiração quando ouviram a fiel narração das minhas aventuras. Um mês depois da minha chegada, achou-se concluída a colheita. Todos os navios estavam carregados e partimos para a pátria dos meus amigos, onde chegamos sem estorvos ao cabo de alguns dias. Apresentado ao rei, fui recebido graciosamente e entrei pronto em sua privança, graças às histórias que sabia contar, e que o rei remunerava generosamente, de modo que pude refazer-me de roupa e aparecer decentemente. Notei em breve que o rei e os seus cortesãos, e mesmo todo o povo, montavam a cavalo sem selins e estribos. Indaguei do motivo, mas o monarca nem sequer percebeu-me o sentido da pergunta, porque não tinha ideia do que poderia ser um selim. Pôs-me então a fabricar uns arreios do melhor modo possível, e ofereci o meu artefato ao rei, que ficou encantado depois de haver cavalgado seu jinete ajaezado desta nova forma. Concedeu-me o título de conselheiro e encarregou-me de montar uma oficina em grande escala, para fornecer selins a todo o seu exército e, finalmente, ao povo inteiro. Naturalmente, ganhei muito dinheiro nesta comissão e o favor do rei foi crescendo até dar-me em casamento uma das suas sobrinhas, moça formosa e de grandes virtudes. Assim, dispunha de honras, fortuna e ventura do lar, e poderia ter vivido bem satisfeito se não fossem as saudades de Bagdá que me atormentavam. Não podia esquecer-me da pátria, e formei o projeto de aproveitar o primeiro ensejo feliz para a ela voltar. Neste comenos morreu a mulher de um vizinho meu, com a qual entretinha relações de amizade. Fui visitar o viúvo e, para consolá-lo, lhe disse: "A paz esteja contigo e Alá te proteja concedendo-te longa vida." "Ai de mim!" replicou o homem. "Estão contados os meus dias e só me é dado a respirar até amanhã." Como atribuir-se estas palavras estranhas a algum transtorno mental causado pela morte da mulher e tratasse de apaziguar o meu amigo, este tornou a afirmar-me que morreria no dia seguinte, porque, dizia ele, neste país, quando morre o marido, enterra-se com ele a mulher viva e vice-versa. "Amanhã hão de conduzir o cadáver da minha mulher à montanha da morte e descê-lo junto comigo à grande sepultura que tudo devora em suas profundidades." E o mísero soltou os seus lamentos e despedaçou a sua roupa. Eu, porém, assustei-me grandemente com esta revelação inesperada. Fui ter com o rei e indaguei se os estrangeiros eram também sujeitos a esta lei. "De certo", respondeu sua majestade com uma risada. "Quem casa em meus estados com uma súdita minha não pode escapar à aplicação da lei. Consola-te, porém, com o pensamento de que não és o único ameaçado de ser enterrado vivo com a mulher. Eu mesmo estou nesse caso." Profundamente atormentado, voltei para minha casa, e se dantes já era um marido muito atento, daquele dia em diante tornei-me o esposo mais cuidadoso. Se minha mulher mostrava padecer do menor incômodo, já mandava chamar os primeiros professores da faculdade, fazendo conferências para curá-la. Mas ninguém escapa à sua sorte, e um triste dia caiu-me gravemente enferma a mulher, e morreu. Apoderou-se de mim um desespero indescritível, quando me vi ao pé deste corpo inanimado, bradando-me a voz do coração: "Amanhã enterram-te vivo!" E com espantosa rapidez veio chegando o momento fatal. Ao quebrado de forças, baldo de energia, imagem fiel da consternação, achava-me prostrado junto ao leito mortuário de minha mulher, quando penetrou o cortejo funerário, que devia acompanhar-nos até o Monte da Morte. El Rei e toda a sua corte engrossaram o acompanhamento, e abalou-se o prestito encabeçado pela guarda do monarca. Com passos vacilantes, com os olhos desvairados, seguia eu o carro fúnebre, por entre as aclamações do povo, que queria mostrar assim interessar-se pelo vale do Del Rei. Depois de uma hora de lento caminhar, chegamos à beira do abismo que devia tragar-me. Caí então desmaiado ao chão. Quando recuperei os sentidos, já haviam descido o cadáver de minha mulher e iam agarrar-me para baixar minha caverna profunda. Arranquei-me das mãos dos coveiros e arrojei-me aos pés do rei, suplicando-o que me perdoasse a vida. O bom do príncipe chorava de pesar, mas a razão do estado lhe vedava conceder-me a vida. Estava perdido. Fui arrastado pelos coveiros e baixado ao abismo, onde cheguei soltando pungentes lamentações. Quando ouvi cair a laje sepulcral, fiquei privado dos meus sentidos. Não sei quanto tempo permaneci desmaiado, mas acordei com uma sede devoradora e, desesperado, atirei-me a uma jarra de água que junto comigo haviam descido. Em seguida, pus-me a refletir e compreendi bem depressa que, por meios naturais, a minha salvação era impossível. Estava condenado a morrer de fome e de nojo. Em torno de mim só havia caveiras, esqueletos, cadáveres meio dissolvidos, nos quais se cevavam ratos e víboras, que nem sequer davam fé dos meus ais e lamentos. Um cheiro nauseabundo empestava o ambiente, e um raio de luz que se infiltrava por uma fresta da montanha só servia para tornar-me mais horrível a situação, mostrando-me as caveiras que me fitavam com as órbitas sem olhos, e arreganhavam-me os dentes. Recrudesceu meu desespero. Gemia de dor e intentei despedaçar o crânio na rocha. Se tivesse possuído um punhal, com prazer o teria cravado no peito. A minha vista, acostumando-se à luz incerta do subterrâneo, a cada momento descobria novos horrores. Animais imundos me rodeavam e começavam a cobrir-me o corpo, como se quisessem devorar-me em vida. Víboras e ratos me atacavam por todos os lados, e só a grande custo pude livrar-me destes inimigos nojentos. E ainda em cima vi por todos os lados reluzir joias preciosas, diademas de brilhantes e pérolas, colares de rubis e esmeraldas, pulseiras de safiras, adornos horríveis ostentando-se em crânios nus, em pescoços e braços descarnados. Com que alegria teria dado todos estes tesouros por um pedaço de pão? Porque, apesar do horror da minha situação, a fome me dilacerava as entranhas. Começou a diminuir a luz baça que me alumiava a vasta sepultura, e as trevas gradualmente me envolveram. Encostei-me à parede e escutei com ânsia o silvar das cobras, o roer dos ratos. Talvez passasse horas inteiras em medonho entorpecimento. De repente, ouvi perto de mim uma espécie de estertor. Venci o susto que de novo me assaltara e movi-me para o lado de onde vinha o ruído. Imediatamente este cessou. Pouco depois ouvi-o de novo, mas parecia afastar-se. Segui-o e repetiu-se a interrupção. Compreendi que era algum animal que diante de mim fugia. Animou-me este pensamento. Acelerei os passos. Em breve percebi um grande clarão, como se a luz do dia penetrasse na caverna. Bruxuleou-me, então, uma esperança no peito. Quem sabe se ali não existe uma saída? Crescia a luz à medida que me adiantava. Por fim, alcancei a abertura, precipitei-me ao exterior e tive medo de enlouquecer de alegria. Diante de mim estendia-se o mar, em todo o seu esplendor. Em redor de mim circulava o ar livre embalsamado, que sorvi a longos tragos. Prostrei-me de joelhos, agradecendo fervorosamente a Alá a minha salvação, originada realmente por um animal que havia penetrado na caverna para cevar-se nos cadáveres e que, fugindo de mim, se precipitava no mar no momento em que saí da caverna. Quando me acalmou um pouco a agitação, vi muitos navios singrarem perto de mim. Fiz sinais a um deles, cujo comandante me fez recolher a bordo, e pouco tempo depois desembarcava em um porto da Pérsia, de onde me dirigi a Bagdá. Durante muito tempo não pude varrer da memória as reminiscências da horrível caverna que mesmo em sonhos me perseguiam. Tendo terminado assim a narração de sua terceira viagem, Simbá convidou os seus hóspedes para o dia seguinte, tendo mandado entregar a Yusuf outros 100 sequins. Reunidos novamente, à hora marcada, depois do banquete, ouviram os convidados de Simbá referir a quarta viagem do modo seguinte. Vivendo na minha casa de campo, senti-me com o tempo assaltado de novo pelo desejo de viajar. Não podendo resistir, mas não querendo depender de vontades alheias, comprei um navio, contratei um hábil piloto e, enchendo os porões com as minhas mercadorias, fiz-me de vela, com alguns passageiros que havia admitido a bordo de minha embarcação. Correu tudo muito bem durante algum tempo, e creio que o desfecho teria correspondido ao princípio se alguns dos passageiros não tivessem cometido grande imprudência em uma ilha onde havíamos desembarcado para refazer-nos d'água. Era essa a ilha do pássaro Roca, e chegamos na época em que havia na praia um ovo desta ave gigantesca. Muito admiraram os meus companheiros essa maravilha, e mais cresceu a sua admiração quando o filhote principiou a romper a casca do ovo e a mostrar a cabeça em plume. Lançando mão dos seus machados, os passageiros deceparam a cabeça do pássaro recém-saído, apesar das advertências do piloto. E, sem demora, as apreensões deste deviam realizar-se. De longe, vimos duas nuvens, que com rapidez vertiginosa se aproximavam da ilha. Cheio de terror, compreendi que era o casal de rocas e que só em rápida fuga poderíamos subtrair-nos ao perigo que nos ameaçava. Embarcamos a toda pressa, mas já era tarde. Ouvimos os gritos desesperados que soltavam os dois pássaros quando encontraram o filho mutilado, e vimos-los elevar-se velozes aos ares. Um momento pensei que não nos haviam avistado. Vã ilusão! Bem depressa voltaram os pássaros, segurando nas garras imensos pedaços de rochedos, e pairaram por cima de nosso navio. Um deles soltou a pedra com a intenção evidente de esmagar-nos a embarcação. Uma manobra hábil e rápida do piloto salvou-nos deste primeiro assalto. A pedra caiu no mar, cavando abismo profundo. A segunda pedra, porém, deu em cheio no convés do navio e fê-lo em mil pedaços. Passageiros e tripulação sucumbiram. Eu só escapei, porque justamente me achava no momento do desastre à proa da embarcação. Arremessado às ondas, agarrei-me em umas tábuas que flutuavam no mar e, auxiliado por elas, dirigi-me, nadando, a uma ilha que demorava a curta distância. Havia perdido tudo em consequência da crueldade dos companheiros, mas dei-me ainda por feliz em salvar a mísera vida. Não sabia eu, então, que tormento humilhante me esperava naquela ilha. Depois de um curto descanso nas areias da praia, subi a uma pequena eminência e fiquei agradavelmente surpreendido pelo aspecto da paisagem que se ofereceu à minha vista. Era um verdadeiro jardim, ostentando mil e mil flores dos mais formosos matizes em um tapete esmeraldino. Aqui e acolá destacavam-se bosques formados por árvores frutíferas, palmeiras graciosas, laranjeiras e limoeiros, cobertos de frutas apetitosas que brilhavam entre a densa verdura. Robustas videiras dobravam-se sob o peso das uvas, e um regato bisbilhoteiro e cristalino corria à sombra sob uma chuva de pétalas odoríferas. Mil borboletas ostentavam os matizes preciosos das suas asas, adejando nos ares, e pássaros inúmeros enchiam os bosques de harmonias maravilhosas. Julgava, enfim, ver diante de mim o verdadeiro paraíso. Encantado, deslumbrado, corri de um ponto a outro, colhendo flores e frutos, libando o sumo das uvas. E ao anoitecer, caí cansado na relva, onde dormi até que os primeiros raios do sol me acordaram. Banhei-me então nas ondas transparentes do regato e internei-me na ilha para conhecer mais amplamente o meu novo domínio. Ao cabo de pouco andar, vi sentado na relva um ancião de aspecto raquítico e doente. Quando dele me aproximei, deu-me a entender que era mudo, e estendendo-me as mãos emagrecidas, fez-me sinal que o levasse nos meus ombros para o outro lado do arroio. Tive pena do pobre decrépito, e sem desconfiança alguma, alcei-o aos ombros e passei com ele as ondas. Chegados ao outro lado, pedi-lhe que descesse, e para facilitar o movimento, abaixei-me. O velho, porém, pôs-se a rir às gargalhadas, horríveis, como o grasnar de 100 corvos, e enleou-me fortemente o pescoço e o peito com as pernas, desenvolvendo uma força que nunca houvera suposto em um ente tão raquítico. Pobre homúnculo! Gritou com a voz estridente e horripilante. Muito te enganas se pensas que vou soltar-te. Passaste a ser minha montaria e hás de levar-me para onde eu quiser. Zanguei-me com a pretensão e o ardil do velho, e respondi-lhe. És tu quem te enganas, vil trapaceiro, porque vou provar-te que não sou de bom cômodo. E tratei de desfazer-me das suas pernas, empregando todas as minhas forças. Porém, em vão. O velho ria-se a não poder mais, batia-me com as mãos ossudas no crânio, que fiquei atordoado, e louco de furor, mordia-lhe os pés e as pernas. Trabalho inútil, porque o monstro tinha a pele tão dura como o do rinoceronte, de modo que os meus dentes não penetravam. Com risadas redobradas, o velho deu-me tanto de calcanhares que, gemendo de dores, caí ao chão. Estava vencido. Momentos depois, não tive remédio senão levantar-me e levar o velho para onde queria. Assim, estafou-me todo o dia, deixando-me apenas alguns momentos de parada para comer alguma fruta. Ao cair da tarde, o meu algoz ordenou-me que o levasse à sua habitação, cujo caminho indicou-me. Chegamos a um carramanchão muito fechado. Caindo de cansaço, tive de dormir sem que o velho me soltasse. No dia seguinte, continuou o meu martírio, e assim, durante 3 semanas, fiquei reduzido ao estado de cavalo, sujeito às ordens do meu verdugo, sem que os meus rogos o demovessem de sua maldade. Um dia, ao pé de uma videira carregada de uvas, achei uma cabaça madura, e este achado despertou-me uma ideia que logo pus em prática. Limpei bem a cabaça de todas as fibras e sementes, espremi nela o sumo de muitos cachos de uvas, e expus a vasilha aos raios do sol, para que o líquido fermentasse. No dia seguinte, o sumo das uvas se havia transformado em vinho de excelente paladar. Sorvi o líquido a largos tragos, e fiquei tão alegre que pus-me a cantar, a rir, a dançar, tanto que o velho não sabia que pensar. Compreendeu, contudo, que a fonte da minha alegria estava na cabaça. Arrancou-me-a das mãos, provou o vinho e achou-lhe tão bom gosto que bebeu tudo quanto havia na vasilha. Vale a pena, amigos meus, ver o efeito que o vinho produziu no velho. O meu verdugo pôs-se a saltar-me nos ombros e a cantar, como se um bando de corvos e de corujas estivessem a grasnar. Pouco a pouco, porém, enfraqueceu-lhe a voz, e os movimentos tornaram-se-lhe mais frouxos. Aproveitei o momento. Afastando os pés do monstro das minhas costelas, atirei com a carga ao chão. E tão embriagado estava o velho que nem deu fé da minha violência. Agarrei em uma pedra e despedacei-lhe o crânio, e não senti arrependimento algum quando vi o meu algoz estendido morto aos meus pés. Demasiado havia-me martirizado. Abandonando o cadáver, horrendo, corri à praia e ergui uma vara com uma bandeira feita de parte da minha roupa. Ao pé deste sinal de pedir socorro, construí uma cabana, de onde podia percorrer com a vista a superfície do mar, porque, por mais encantadora que fosse a ilha, sentia muitas saudades da pátria. Passaram muitos navios, mas a tão grande distância que os seus tripulantes não podiam distinguir a minha bandeira. Por fim, cansou a sorte de mostrar-se-me adversa. Um grande navio deitou o ferro perto da minha cabana e mandou à terra uma embarcação para fazer provisão de água e frutas. Muito admirados ficaram os marinheiros quando me viram, e um deles me disse que, por causa das crueldades do velho, a ilha gozava de tão má fama que os marujos, só em grande número, se atreviam a desembarcar nela. Contei-lhes, então, o meu ardil. Contentíssimos por saberem que haviam cessado os perigos que afugentavam os navios daquela ilha tão fértil e amena, conduziram-me a bordo, onde me prodigalizaram os mais amistosos cuidados. Seguimos viagem até alcançarmos um porto da costa africana, onde ancoramos para tomar um carregamento de cocos, muito abundantes nessa paragem. Havia travado relações de amizade com um dos negociantes que vinham como passageiros do navio. Levou-me meu amigo à sua casa, deu-me um saco e me disse: a meia légua da cidade encontrarás um bosque de coqueiros habitados por muitos macacos. Estando à vista dos animais, agarra em pedras e finge atirar-lhes. Não hás de queixar-te do resultado. Seguindo as instruções do meu amigo, alcancei o bosque e vi todos os coqueiros cobertos de frutas e de macacos. Estes últimos saltavam alegremente entre a folhagem que coroava os altos troncos, lisos como a pele de uma anguia. Principiei a atirar pedras, que, entretanto, apenas alcançavam a metade da altura dos coqueiros. Os macacos, porém, começaram a fazer-me caretas, gritando como se quisessem ralhar comigo. Depois, arrancaram o grande número de cocos que me atiraram. Evitei os projéteis almejados. Pouco a pouco, arrefeceu a raiva dos macacos, e eu pude encher o saco com os cocos, que levei à cidade, onde meu amigo mos comprou por um bom dinheiro. Durante 3 meses continuei nesta lida e ganhei tanto que pude pensar em voltar a Bagdá. fretei um navio que carreguei de cocos, e durante a viagem em todos os portos fiz tão bons negócios que cheguei a Balsora com um carregamento de especiarias preciosas e de pérolas finas, cuja venda me produziu uma verdadeira fortuna, terminando assim, felizmente, a minha quarta viagem. Fim de Simba, o Marujo, parte 1. Fim da seção 10.